A cada pose, um flash. Sabe como corro na cidade, tipo reflex. Sabe, os bico fica em cima, então não fico relax. Sabe, eu tenho as de 100, mas só mostro as de 10. Representa pro beats, nego fica no stress. Eu tô na nave, passo fase tipo videogame. Faço meu filme, pulso firme pra que não queime. Claro, no rosto sempre um sorriso estampado. Aonde vou, pois sei que tô sendo filmado. Se tô na rua, tô no trabalho. Se tô online, se tô no baile, tô sempre no pique, trampando meus hits. Se quer saber da minha vida mesmo, então fique. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. Se não me encontrar, então manda por scrap. Já sabe o meu nome, me conhece até ATS. Ana, tira foto aí, tira foto aí. Slica, tira foto aí. E também da ProPix. Z-E-L-O-Double-T. Zelote tá aqui e vem pra conferir. Sem inibir, se exibir. Então galera, bate o flash. Me mostra a famosa pose do orgulho black. De cabelo black ou de dread. Top, grafite, break, rap. A cultura hip hop. Só quem é envolve sem Photoshop. O que mais me deixa triste é a tal da inveja pobre. Então moleque, desenvolve, fica esperto. Entra pra somar, pra ajudar e andar correto. Falando mal daquilo que tá dando certo. Não faz porra nenhuma, mas a foto quer tá perto. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. Tira foto de nós, bate foto com nós. Depois fala de nós, depois fala de nós. Com um flow veloz, vou soltando a minha voz. Hoje eu tô tipo boss, hoje eu tô tipo boss. No combo com a Fresh, tipo Kanye West em direção vem flash. Eu sei que me viu dominando o Brasil, comecei pelo Sudeste. Todo mundo ouvindo, gostando, espalhando meu som tipo uma peste. Você comentando não tava gostando, eu peço não me inveje. Tento falar que não dá pra queimar meu filme, mas sou fogo. Já é bem falado e você tá ligado, pro beat está no jogo. Nossa força começa da nossa fraqueza, só se comer tudo vai ter sobremesa. Eu vou contra o verme fazendo limpeza, levando minha vida maluco, beleza. Atrasalado, bandido, safado, folgado é o que não falta. Enganador, aproveitador, curioso, está em alta. Tão tipo paparazzo, só filmando o meu cash. Como eu sei que vai ter foto, eu faço pose, vem o flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash. A cada pose, um flash.